as minhas penas, quanto minhas esperanças. Umas canto pras morenas, outras canto pras crianças. Tenho sempre uma cantiga, ou faço alguma na hora, pra consolo de quem briga e pro alento de quem chora. É feliz a voz do vento e é contente a voz da água, mas o meu contentamento sai de mim com voz de mar. Mas se eu canto a dor que existe, é que sei que lá no fundo todo canto mesmo triste ameniza a dor do a voz da água, mas o meu contentamento sai de mim com voz de mar. Canto tanto minhas penas, quanto minhas esperanças. Umas canto pras morenas, outras canto pras crianças. Tenho sempre uma cantiga, ou faço alguma na hora, consolo de quem briga e pro alento de quem chora. É feliz a voz do vento e é contente a voz da água, mas o meu contentamento sai de mim com voz de mágoa. Mas se eu canto a dor que existe, é que sei que lá no fundo todo canto mesmo triste amenizador do mundo.